bom dia, o Azul 4007. 4007, bom dia. Quando possível, nossa autorização para o Rio de Janeiro, nível é o 380. Sente na coordenada, guarde cópia. Só para confirmar, nossa saída vai ser da 10 ou da 17? 17. 17? Afirmativo, 17. Obrigado.